Nessa última semana que antecede o final do ano, deste ano de 2011, eu escolhi um caminho pelo menos para alguns dos dias, não para todos, que é trazer um material que de certa forma não foi aceito ou não teve por parte da mídia e do público a aceitação que deveria. E, sem dúvida, isso acontece por questões do destino, não existe uma razão maior, como, por exemplo, nesse CD da Carly Simon que vocês estão ouvindo. Carly Simon é uma cantora que fez muito sucesso, hoje com 66 anos, ainda tem os seus seguidores e eu estou entre eles, gosto muito do trabalho dela. Acredito que atualmente ela não esteja gravando, embora tenha gravado até muito recentemente. Mas o seu último CD não teve uma boa aceitação por parte da crítica, ou pelo menos uma parcela da crítica e de público também, pelo fato de que, infelizmente, o que acontece com o tempo, a qualidade sua vocal realmente ficou um pouco comprometida. Mas eu acho que uma artista com a dimensão de uma Carly Simon, com aquilo tudo que ela construiu, não só em termos de cantora, mas fundamentalmente como compositora, porque ela é a compositora de suas músicas, a contribuição da Carly Simon para a história da música pop americana é inestimável. Tanto ela quanto o seu marido James Taylor. Seu marido durante um tempo, depois se separaram. Mas o trabalho dela é um trabalho maior e uma grande artista que já garantiu, com tudo que fez, a sua permanência no estrelato maior da música mundial. E um dos seus CDs, Into White, é esse que vocês estão ouvindo, é Para Dentro do Branco, Entrando no Branco, e tem, parece que essa visão, né? Nós todos gostamos no ano novo de entrarmos no branco, é meio que universal essa ideia. Então achei que havia até uma correlação. É um CD muito bonito, muito bem cuidado, com melodias muito suaves, e ela está muito tranquila e muito bem nele, como vocês estão conferindo. Então eu quis fazer, não sei se essa justiça, mas pelo menos trazer esse material tão especial para nós aqui no dia de hoje. You are my sunshine,

I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. La la la la la la la la la la la la la la la la la. I'll never hurt you. Unhappy if you were blue. Through the years our love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. He once was a true love of mine. Of land, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the sea foam and over the sand, and then he'll be a true love of mine. Me he can't, I'll reply. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Let me know, at least he will try, and then he'll be a true love of mine. Impossible tasks. Part parsley, sage, rosemary, and thyme. Though not any more than any heart asks, he once was a true Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Statue of Liberty. love of my life. You are the love, the great love of my E como já terminou o CD da Carly Simon, nós temos ainda alguns minutos, o que sempre é bom porque podemos trazer um material extra. E nesse caso até nem será um material diferente, mas sim damos continuidade ao programa de ontem, ou seja, ontem nós não pudemos completar todas as músicas do CD do Engelbert Humperdinck, que foi o artista enfocado no dia de ontem. Portanto, vamos completar o nosso tempo de hoje com as músicas do CD que iniciamos ontem aqui a apresentação no nosso Questão de Sensibilidade. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I have loved you for a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. Yes, you are. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Ooh, ooh. Forever you stay. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking up of the northeast wind, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Everybody's talking at me, don't hear a word they're saying. I can remember when we walked together. Thank you. Sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold. Every day I start a new thing. cloudy above. Every day I start a oath, then I cry my heart out, lonely as a man. That's falling down on me. So if you see my girl, send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. I'm lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato? Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.